Super Rádio Onda Sul. 4 e 5. Sertanejo, bom demais. Você ainda nem me disse porque tudo terminou. Admita, nada fiz de tão errado. Eu te amei bem mais que tudo, só Deus sabe como. Te amei e foi demais te amar. Se você pensar um pouco e parar pra refletir, não pode esquecer de mim. A relva, as flores, a roupa, detalhes, o vento, a brisa, o frio, o orvalho. Eu não vou te esquecer, não vou te esquecer, é impossível, meu amor. Estando longe, em lembranças, temos coisas tão iguais. Nós não somos diferentes, e na hora exata vai lembrar de mim e muito mais. Vai lembrar de nossos passos, segredos de nós dois. Sei que vai doer demais. A relva, as flores, a roupa, detalhes, o vento, a brisa, o frio, o orvalho. Eu não vou te esquecer, não vou te esquecer. Super Rádio Onda Sul. 4 e 9. Sertanejo, bom demais. Quando você disse adeus, meu coração quis parar. A vista escureceu, turvas imagens no olhar. No meu peito a sensação, algo quebrado em mim, de não sentir mais o chão, de um abismo sem fim. Não

leve, bom de carregar. É de cuidado com a pequena ave. Resume todo o amor que eu cantar. Que seja assim por minha vida inteira. A companheira que o bom Deus me deu. O anjo bom que me conduz a alma e traz a calma do carinho teu. Companheira que o bom Deus me deu, o anjo bom que me conduz a alma e traz a calma do carinho teu. Bendita sejas pelo que me fazes, bendita sejas pelo teu amor.